Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este em particular gravado no dia 13 de maio de 2017, dia dos 3 F's. Este vai ser praticamente o nome do podcast, porque eu vou dar aquela opinião contraditória, não tipo talhada na pedra, mas só para alguém que me ouça, em vez de me odiar, levar em consideração e considerar os factos que eu vou apresentar por serem contraditórios a qualquer tipo de religião que seja fomentada dentro da cabeça de quem me ouve se não gostar do que eu estou a dizer. Hoje é sábado, hoje é o dia dos 3 F's, como quem diz, festival, futebol e Fátima. E eu até acrescento o quarto F, tipo, foda-se, está tudo maluco dos cornos. Mas independentemente disso, lá vamos nós mais uma vez dar uma voltinha através de uns clipes, só para dar o exemplo contraditório, para ser levado em consideração e a humanidade deixar de ser esta cambada de otários que nos deixamos manipular, como desde o tempo dos romanos existia o ditado do pão e circo, através das formas que nos governam. Se já ouviram os meus podcasts anteriores e eu toco na parte do governo, já devem ter percebido de alguma maneira que isto não passa tudo uma grande fachada, não é à toa que há certos filmes, como por exemplo o Matrix, dão assim um exemplo alternativo de uma realidade que ao fim e ao cabo a gente não quer admitir o que é, porque o maior inimigo somos nós próprios quando nos olhamos ao espelho e temos que admitir o que somos. Mas eu pessoalmente não tenho assim muitos problemas com isso, nem consigo viver a minha vida de outra maneira mais satisfatória do que não ser a pessoa que realmente, tipo, olha para a realidade com os meus olhos, porque que raio é que eu hei de estar neste pescar de olhos do da minha vida tão curta, armada em parva, defender ideologias corporativistas, sendo essas os 3 F's. Eu vou-vos dar o exemplo dos 3 F's, mas são simplesmente só instrumentos de divisão social para facilidade de governação em termos de extorsão financeira e basicamente a vitalidade da nossa vida e o tempo. E o tempo é o mais precioso que a nossa vida tem, porque todos nós temos um tempo de vida para estar neste planeta e então não sei por que raio é que andamos a perder o nosso tempo a patrocinar ou a identificar-nos a nós próprios como indivíduos através destes tipos de sistemas de manipulação mental para continuarmos que nem ovelhas dentro do cerco, com um pastor por um lado e o cão pelo outro, a servirem do bom polícia e o mau polícia para basicamente termos sempre a dicotomia da divisão de duas partes de facções para continuarmos distraídos a discutir sobre nós próprios, apesar do sistema ser sempre o mesmo. O que é que eu acabei de dizer? Olha, basicamente é mesmo assim. No outro dia me perguntaram qual é a minha tendência política e a minha resposta muito pronta, e quero deixá-la já registada porque eu até achei que foi engraçada e espontânea. Venham da esquerda, venham da direita, dou-lhes sempre um pontapé no meio. Para bom entender, meia palavra basta. Mas basicamente, nem sei bem porque a raio de F é que eu hei de começar, mas vou começar por um F qualquer. Então vamos começar pelo F de Fátima. Ainda agora vi uma foto de montes de peregrinos em Fátima com umas t-shirts azuis a dizer eu acredito. Eu acredito é que o gajo que vendeu essas t-shirts está a curtir em casa num colchão cheio de dinheiro, a curtir bué à conta da fé desta história que já que nem sequer assenta a uma criança, a não ser que seja doutrinada desde a infância, e isto serve para os dois Fs do futebol e da religião. De Fátima, portanto, os dois Fs, que um dos maiores exemplos que eu sempre achei que eu vejo a ser exercido à minha frente constantemente, com um sorriso na cara, socialmente à volta de toda a gente, é aquela abuso de crianças de estarem a doutriná-las ainda sem saber falar uma palavra sequer em português, que é o Benfica que é bom, o Sporting é que é mau, batizar um puto quando ele nem sequer tem a maturidade de decidir por ele próprio se realmente está disposto a adotar uma religião. E vou guardar um bocado o Eurofestival para o fim, porque isso para mim é tão irrisório, é só mesmo um hype dos mídia. Até o nosso próprio avô já sabe que aquela merda sempre foi política, não sei porque é que as pessoas caem na peta, aquilo nem sequer são músicas, são canções, sempre tiveram conotações geopolíticas e avançar com uma propaganda. A parte do Eurofestival eu devo só deixar um vídeo no YouTube para vocês verem, só para levar em consideração, mas sinceramente, se alguém ainda que me está a ouvir está muito preocupado com o Festival da Canção, hão de mostrar a vossa playlist em qualquer aparelho, que eu sei que não tem nenhuma música do Festival da Canção, porque são todas nojentas. Há uma versão terrível de qualquer êxito do Tony Carreira para pessoas que exercem um extremo mau gosto em relação à música que gostam de ouvir. Então vamos começar pelo quê? Se calhar, vamos começar por Fátima, porque sinceramente, se alguém está muito preocupado com o ambiente e querem poupar energia, então não liguem a televisão, porque a televisão já sabem que está a dar o papo em Fátima, a andar de um lado para o outro. Eu até chamo aquilo Shopping Fátima e, sinceramente, isto é um tema que, pronto, eu não tenho nada contra a religião que as pessoas decidem acreditar, se não querem ter fé nelas próprias, são fracos demais, então, pronto, entreguem a sua fé a uma entidade corporativa qualquer. Mas, independentemente disso, é pá, ao menos tenham um bocado de juízo e reclamem um pouco de soberania a vocês próprios, porque quem me dera a mim também que a minha vida fosse regida por uma força maior, mas existem forças maiores que regem a minha vida e são as forças que basicamente implementam dentro da nossa sociedade supostamente evoluída no século XXI e culturalmente avançada. Continuamos a cair naquelas balelas ainda arcaicas, os três Fs da sociedade que nos rege hoje em dia. Hoje em dia a gente, tipo, por mais sofisticados que sejamos, encontramos sempre aquele peão que continua a jogar o jogo geopolítico e a acreditar intensamente de tal maneira que até te podem cortar a cabeça se não gostam do teu discurso, e eu hoje vou fazer um podcast dentro dessa natureza, mesmo para curtir. Vamos separar o trigo do rojo, ou do joio, ou lá, o que é que é. Independentemente disso, então vamos quebrar um bocado assim o tabu, através de uma injeção humorística, só para eu começar a falar mal da merda, porque vamos tentar rir um bocado antes de. E lembrem-se que eu só estou a dar o lado contrário. Eu não tenho nada contra ninguém que pratique algum tipo de fé, que faça deles próprios uma melhor pessoa para interagir entre nós todos. Agora, quando entra no fanatismo, que é o fanatismo religioso, futebolístico? Lá está, isso é a entrega do próprio indivíduo através de uma ideologia altamente corrupta, porque ele próprio nem sequer consegue ter olhos para ver a realidade está à frente dele, porque aí tinha que chocalhar o seu próprio sistema interno e ter-se que redefinir novamente como uma pessoa. E como existe esta pressão de toda a gente nos rodeia e parece ridículo irmos contra a maré em termos de popularidade, porque quem está preocupado com essa merda ainda não percebeu sequer a prioridade que a vida deles devia ter, que é viver a sua vida. Então vamos lá. Eu, pelo menos, eu acho isto super engraçado. Vamos nos rir com a parvoíce que nos emana diariamente, todos os dias, como peixes num barril, à espera de serem pescados para mal do nosso futuro, para bem da corporação, para te identificares a nível de uma corporação. Isto são assuntos que eu já toquei ao de leve em podcasts anteriores, porque basicamente até os governadores sabem, os nossos governantes, digamos assim, e eu sempre achei que os nossos governantes são aqueles que detêm o poder financeiro da ilusão de que esta é a maior religião delas todas, é acreditarmos que o dinheiro que temos no nosso bolso vale alguma coisa, e eu próprio tenho que jogar o jogo todos os dias e trabalhar para ganhar aqueles dracmas que não valem um corno e que só me enterram em dívida, porque este sistema financeiro é baseado em dívida. Mas vamos lá. Vamos lá então. Esta piada foi feita no tempo do Ratzinger, que foi um protecionista dentro do Vaticano desde a década de 60, até ter sido promovido como padre, de todos os padres pedófilos que andaram aí por esse mundo fora. Ele é o responsável pelos processos de deslocação de qualquer padre que foi acusado por algum tipo de crime de pedofilia, por exemplo, para uma igreja diferente. E ainda existe, digamos, um setor dentro do Vaticano que são uns padres que mais parecem assim aqueles porteiros da discoteca vestidos com togas até ao chão e saias e óculos de sol, parecem o Neo do Matrix. Basicamente batem à porta se tu fores uma família que está a acusar um padre de alguma maneira de algum tipo de abuso sexual em relação ao filho, e tentam-te convencer de uma forma assim um bocado intimidadora, porque lá está, parecem uns porteiros de discoteca, mas com um crucifixo ao peito, para aceitares um cheque e estar calado. Isto foi, por acaso, foi algo que eu vi uma vez quando a televisão ainda tinha alguma coisa de jeito para dar. Um comentário no canal Odisseia, que foi no Brasil, numa aldeia remota, e o Brasil é o país com a maior concentração de católicos do mundo, é o país mais católico do planeta. Porque a gente, quando os colonizou, aparentemente fizemos um bom trabalho em espalhar a voz do Deus Clemente, que se não aceitas a clemência dele, ficas sem cabeça. Espetacular, não é? Porque lá está, a Igreja Católica tem tanto sangue a correr debaixo da sua própria história, e só a supressão de informação e todo o roubo dos artefactos que têm dentro do Vaticano, de várias culturas que até encaixavam as peças da história que a gente não compreende facilmente. Vamos lá ver então o que raio, assim só em jeito de piada, o que raio é que afinal é este símbolo do Papa com uma analogia virada para os nazis, que é aquele clichê tão politicamente incorreto de usar, ou como os marxistas culturais gostam sempre de apontar o dedo quando ouvem alguém dizer um comentário contraditório em relação à crença deles, o que os faz eles próprios de se portarem como os nazis dentro da interpretação que eles têm. Vamos só ouvir. Isto é um clipe do Doug Stanhope, é um homem que faz stand-up, mas muito obscuro. Ele tem a cena dele, tem o nicho dele, é um bocado podre, mas mesmo assim a comédia às vezes traz sempre um bocado da realidade que nos leva a ponderar, e eu queria partilhar isto com vocês, porque eu acho que é só um minuto, digamos que é assim uma analogia perfeita em relação ao que é que foi, por exemplo, quando o último não foi o JP2, foi o Ratzinger, foi o Papa, e devido a ele ser alemão e etc., e tiraram a analogia de ser nazi, e sim senhora, ele nem sequer morreu no trono como era devido, recusou os seus sapatos com bordados de ouro à primeira vez, e se isso é alguma coisa que representa algum tipo de humildade, ou seja lá o que for, é pá. Toda a gente está a cair assim um bocado numa campanha de marketing, porque o Vaticano é o estado mais rico do planeta por metro quadrado. Ok? Então vamos lá ouvir uma piada para desenjoar um bocado o meu discurso. I've heard so many comics doing bits about this new pope. Oh, isn't it scary? This new pope used to be a Nazi? And you go, not when you look at that track record side by side. The Nazis versus the Catholic Church. The Nazis only lasted a dozen years, and they got their ass handed to them in a high hat. Catholic Church has a far more prosperous and prestigious record of murder and torture and tyranny and oppression and nonsense, not to mention the kid fucking, and they're still around and more popular than ever. I'd be far more afraid to hear someone go, "You know that new Nazi? He used to be a pope." No shit? I'm fucking out of here. That guy's dangerous. Esta analogia, na minha opinião, está 100% perfeita, está espetacular, porque basicamente tem tudo a ver com o que nós perspectivamos como a realidade que nos é vendida todos os dias, seja nas escolas, nas televisões, na literatura patrocinada pelos dois, porque existem sempre alternativas em relação à informação que nós estamos a tentar ouvir. E já que todos nós andamos aí de nariz para o ar, todos empinados, porque tenho um novo iPhone no bolso, a achar-nos não sofisticados intelectualmente em qualquer tipo de discurso, acho que deviam levar isto em consideração e reconsiderar, afinal, os factos que a vida nos rodeia, porque a tua vida é curta, é só uma, e se tu queres vivê-la por ti, porra. Agora, se tu queres vivê-la em nome de uma corporação que só te está a enganar, tudo bem. Isto é o primeiro F. Eu estava a falar há bocado daqueles padres, parece Matrix, intimidadores, de tipo porteiros, que se não aceitas o cheque levas uma pera nos cornos. Isto foi um caso que aconteceu no Brasil, um de muitos, mas tipo no interior brasileiro, porque pronto, eles são fervorosamente católicos, mais do que a gente aqui, pelo menos na zona onde eu vivo, porque eu já fui para o interior e já vi que a religião continua em alta. Mas eu não tenho nada contra isso, porque em particular são 80% viúvas e 20% viúvos que precisam de algum tipo de alavanca para continuarem a querer se manter vivos. Tarde demais para eles aprenderem algum tipo de, sei lá, alternativa de perspectiva de vida. Se eles precisam dessa muleta e faz disso umas pessoas melhores, não tenho nada contra. Agora, este tipo de fanatismo Agora eu podia saltar-me fácil do fanatismo para um fanático do futebol, mas já lá vamos. Isso é o segundo F, ainda estou no primeiro. Quero partilhar com vocês um caso que eu vi e foi reportado, e vocês, se quiserem, podem procurar. Portanto, foi um padre jovem, né? Tipo no interior brasileiro, que basicamente andava a violar uma criança em troca de aulas de violão, como eles gostam de chamar, ou de trepar a minha língua. Mas basicamente o puto uma vez chegou a casa assim com um andar um bocado mais coxo, e a mãe perguntou o que é que se passa, e o puto, ao fim de algum tipo de pressão, lá confessou que o padre andava a abusar dele sexualmente. E a mãe até fez a atitude mais, digamos, politicamente correta, porque eu tinha pegado num pau e esmagado o crânio ao padre, mas isso era se eu fosse meu filho, não é? Mas pronto, reportou o crime então às entidades oficiais. E não é que a mulher foi ostracizada pela própria aldeia, porque a comunidade ficou chateada de terem perdido um padre durante o período de transição em que o Ratzinger deslocou esse padre para outra igreja. O ciclo continua. E, voilà. Aí ele se tornou um padre, um papa, digamos assim, porque como na política ou qualquer instituição que é altamente corrupta e vive da crença e da fé, que basicamente é algo que não tem valor nenhum, porque se tu tiveres a fé sobre ti próprio, não a vais depositar numa instituição alevianamente. A vítima foi ostracizada e quase corrida à paulada da aldeia porque o povo ficou sem sermão durante um fim de semana. E se vocês acham que isto faz muito sentido, então é melhor desligar já o que eu estou para aqui a dizer, porque eu ainda vou aprofundar a cena um bocado mais, mas em relação à outra religião do futebol. Porque se alguém anda aqui a promover em nome de Jesus Cristo pedófilos andarem a comer os vossos filhos, então pá, por favor, apanhem um avião e vão viver para o Brasil ou qualquer país. Pois eu acho engraçado que a maior parte dos países que têm a credibilidade, que têm algum tipo de fervorismo religioso, é sempre do hemisfério norte para baixo. Parece que quanto mais pobres somos, mais numa balela qualquer acreditamos. Uns é Deus, outros é raspadinha. Se alguém já foi a uma papelaria comprar qualquer coisa e tem um raspador à frente, sabem que vão ter que esperar 5 minutos porque ele está com medo que tu compres a raspadinha vencedora, quando a tua intenção é comprar simplesmente o produto que queres e desertar. E agora vamos passar para o F do futebol. Ui, este aqui é que me vai fazer ganhar bué amigos. Obviamente que eu não sei até que ponto é que as pessoas continuam ingénuas a achar que um negócio que gera bilhões por semana devido ao mercado de apostas asiáticas continua a ser deixado ao acaso pós escândalos do placar, pós aqueles chineses que foram apanhados com 480 mil euros, fora a capa do Correio da Manhã no princípio da semana a dizer quanto é que a raspadinha lucra diariamente. E vocês querem continuar a ser os três peregrinos, a investir nessas merdas todas? É pá, então divirtam-se, chafurdem-se na vossa ignorância, enterrem-se à vontade. São felizes assim e não me venham a dizer a mim como é que eu hei de ser feliz por ver as coisas de outra maneira. Não, eu acho uma piada brutal. Então é assim, em relação ao desporto não há assim muito que eu possa dizer, à exceção de tipo... Eu não sei porque é que ainda ninguém percebeu que é um negócio. Para mim, qualquer tipo de desporto profissional que mexa dinheiro a mais, obviamente que não é deixado ao acaso, porque alguém vai ter que cobrar o cheque no fim do mês, é um espetáculo caro demais. Estou farto de pagar com os meus impostos os direitos de retransmissão da Liga dos Campeões com o canal público ou privado, que é a RTP hoje em dia, porque eu pago a conta e o lucro vai para o bolso de alguém privado. E continuamos a pagar esse negócio, então eu gostava muito de recomendar, assim só como comida para pensamento. A própria Olivet Sports, que é dona da Sport TV, exige aos canais de televisão que retransmitem os jogos exclusivos que eles transmitem por segundo uma quantia bárbara, daí vocês verem sempre as imagens da Sport TV em câmera lenta para os próprios canais que pagaram por isso conseguirem continuar a transmitir algum tipo de informação para iludir a realidade de toda a gente que está muito interessada nessa religião chamada uma bola a bater no fundo da rede, não sei lá porquê. Escolham o vosso clube favorito, nunca nenhum clube na minha vida em particular me pôs uma batata frita sequer na mesa, quanto mais um bife, mas se querem voltar a investir a vossa vida nesse negócio, que é manipulado em última instância, ou maioritariamente, não em última instância, mas maioritariamente, por algo que vem num livro do Brian Tuohy, que é o The Fix Is In, que demarca realmente e faculta factualmente a influência que o mercado de apostas asiáticas tem sobre esta religião que vocês acreditam que é o meu clube que ganhou, porque desde crianças, antes de saberem auferir sequer as vogais, quanto mais as consoantes, já sabiam que o clube em particular que os vossos pais pertenciam era o melhor e os outros não. E a política é a mesma coisa. As pessoas votam na política porque cresceram à mesa a ouvir um pai ou uma mãe ou uma família a dizer realmente estes é que são os bons, os outros é que são os maus, etc, etc, porque aparentemente ninguém está disposto a ter nenhuma soberania sobre a sua própria opinião, apesar de termos tido a dádiva de estarmos aqui a viver esta existência. Eu sinceramente prefiro estar uma hora e meia a olhar para uma árvore do que uma hora e meia a olhar para um jogo, mas sou eu. Independentemente disso, se continuam a acreditar que aquele frango foi sem querer, se o outro falhou porque isto ou aquilo, não passa mais do que reflexos da manipulação da religião que vocês estão a oferir, da mesma maneira que um padre pedófilo leva o cartão nulo, não lhe é assinalada a falta, porque basicamente continuamos aqui a perpetuar um sistema que já deu mais que evidências de que é um travão psicológico em termos da sociedade e é algo que escraviza intelectualmente quem adota esse tipo de doutrina. Dois livros que eu recomendo a toda a gente que queira, tipo, já que perdem tanto tempo diariamente a ler a porcaria do Record e as opiniões daqueles engravatados que, por mais que escolham palavras caras para dizer simplesmente que qualquer clube vai jogar para ganhar e depois qualquer tipo de reflexo que basicamente mostra como um jogo foi tipo arranjado em termos de resultado, porque tudo não passa de um teatro. Os próprios treinadores dizem que estão sempre interessados em dar um bom espetáculo e um bom espetáculo é como ver uma peça de teatro. Se fosse uma competição, não era essa a palavra que usavam, correto? Mas até nesse livro do Brian Tuohy, porque basicamente nos Estados Unidos os desportos eles têm mais que um principal, tem o basquetebol, tem o futebol americano, tem o beisebol, e então vários casos já foram a tribunal, mas se tinham que ler o livro não vale a pena estar aqui a resumir. Mas basicamente todos os juízes ilibam basicamente os líderes das grandes equipas quando um escândalo de corrupção é altamente escandaloso e tem mesmo que ir à praça pública, em termos de que tecnicamente qualquer evento desportivo não passa de um espetáculo e visto que tu pagaste o preço do teu bilhete para ires ver um espetáculo, se o espetáculo não correu da forma legítima ou desportiva como tu estavas a pensar, então o caso passa para baixo e é anulado, porque não é o contexto de quem acredita no que está a ver. O contexto de quem acredita do que está a ver, tecnicamente ou legalmente, não é o contexto de que as leis aplicam em relação a um espetáculo de futebol. Eu sei que vocês acham que é um jogo de futebol, mas todos os treinadores vos dizem todos os dias que no fim, além de quererem chegar para ganhar ou cumprir os objetivos, tal como nós levantamos o cu da cama todos os dias para ir trabalhar e ganhar no fim do mês, querem é dar um bom espetáculo. E para espetáculo liguem a televisão, porque o Papa está em Fátima, curtam bem esse espetáculo, porque os espetáculos são todos a mesma coisa. São uma farsa, são um teatro para iludir a vossa mente, para impedir de vocês praticarem a soberania intelectual que têm sobre vocês próprios. Impede de vos descobrirem a vocês próprios. Então, lá está, o livro do Brian Tuohy, The Fix, o segundo livro, que é basicamente uma compilação de todos os documentos do FBI das investigações sobre corrupção no desporto que ele compilou para provar a tese do seu primeiro livro. E há outro livro chamado The Fix, focado só no futebol. Esse então eu recomendo para todo o aficionado que anda de fato treino e port side ao fim de semana com o recorde baixo do braço, que nem sequer vê o quão ridícula a indumentária que eles estão a usar é. Para ler e tipo, pá, já agora, tipo, aproveita o resto da tua vida para curtir cenas mais úteis do que simplesmente um ciclo de campeonato que só está a dar lucro a pessoas que não têm nada a ver contigo. Se tu vives no mundo do futebol e ganhas alguma coisa com isso, não tenho nada contra. Agora, se tu és um espectador que só dá dinheiro à Unicer enquanto bebe uma buja e quando o jogo acaba começas com aquele lingo de nós, vocês, não, eu não te vi no campo, eu nem sequer te consigo imaginar a correr 10 metros sem vomitar os teus pulmões, por isso sinceramente, não, estás a ver? Não é nós, é eles, tu és tu e eles andam a ganhar dinheiro a mais à conta que tu achas que fazes parte daquele circuito, porquê? Porque tens uma fé religiosa em relação a um clube que nem sabes bem de onde é que veio porque ainda não sabias dizer a tua primeira palavra e já sabias o clube que tu tinhas que pertencer. estranho. Tal como a religião. Então, os padres na Idade Média diziam que só queriam angariar crianças porque é muito difícil quebrar a mentalidade de um adulto, mas se desde criança te fores doutrinado dentro de uma tendência, então vai ser muito difícil como adulto tentares-lhe explicar qual foi a mentira que te foi propagada porque faz parte do teu core, faz parte do teu núcleo. Isso é daquelas coisas que eu sei que é muito difícil para alguém se autoanalisar ele próprio, mas sinceramente, se vocês ainda acham que vão haver uma competição desportiva que é legal, e eu até acho piada os jogadores entrarem sempre em campo de mãos dadas com putos, é que a analogia em relação à Igreja Católica. Eu já perguntei a tanta gente: ah, okay, porquê que os jogadores entram de mãos dadas com putos no campo? Ah, é fair play, fair play. Fair play, olha, isto está uma boa desculpa para o Vaticano quando é apanhado com a mão na massa, dizer, pá, estávamos a ser desportistas, pá, isto não é pedofilia, é desportismo, mas tudo bem, ok, como queiram. Eu recomendo intensamente The Fix Is In, Brian Toohey, The Fix, Declan Hill. Só para, tipo, sei lá, pá, gastas um pouco do tempo da tua vida a ler dois livros e ficas com o resto do tempo da tua vida para curtir o milagre que é a vida e não estás muito preocupado com um negócio bilionário que não tem nada a ver contigo. Antes, pelo contrário, ainda suga os recursos da tua atenção para continuarem a prosperar em termos financeiros, obviamente, porque tudo não passa de um negócio. Tu é que achavas que até pudesse estar à minha frente, davas-me uma pera na cara a defender, seja lá que valor é que for, mas na hora da merda, se não tivesse um jantar, sou mais provável eu que te pague um jantar, porque compreendo o teu sofrimento, do que a merda do clube que tu acreditas. Então vamos lá. Vamos tentar, vou-vos pôr aqui um excerto. Epá, isto é muito resumido, eu aconselhava mesmo vocês a descobrirem estes autores. Eu vou-vos mostrar um pequeno clipe que passou na CNN, depois deixo isto tudo postado no meu site, na boa, para vocês, tipo, se quiserem ou tiverem interesse em, sei lá, libertarem-se das vossas correntes psicológicas, se não tiverem medo que o vosso amigo vos diga ao lado, de continuar a aprofundar. Vamos ouvir este em particular. Vai ser um clipe do Declan Hill. Este foca-se mesmo na FIFA e na UEFA e no futebol profissional, como todos nós aqui em Portugal, infelizmente, estamos sempre focados. Eu sempre aconselhei aos meus melhores amigos, quando era o teu clube favorito a jogar, vai, mas é para a cama e faz amor com a tua mulher, porque é uma hora e meia mais bem gasta do que estar a olhar para a insignificância de estar a ver 22 putos a correr de calções. É pá, para mim isso é... Não dá para perceber. Vamos lá então ouvir este pequeno clipe e eu depois vou tentar dar-vos um resumo depois do segundo clipe em relação ao Brian Toohey, porque ele é muito prevalente em termos de exemplos que dá sobre a corrupção desportiva devidamente documentados oficialmente, só não vê quem não quer. E não é uma questão de ver quem não quer, é quando tu praticas uma fé, ficas cego pela tua fé. Mas vamos então ouvir aqui, é sempre em inglês, peço desculpa, porque também não vejo assim ninguém em Portugal muito interessado a falar nestes assuntos, porque senão vai ser escorraçado na praça pública. Vamos ouvir este clipe. How do you fix a match? How do you actually take a 90-minute game of football and fix it? Yes. Well, first of all, because of this new form of sports globalization, or corruption of sports globalization, a fix goes in two ways. One is the obvious one, where you've got to get through to the referee, the player, or club officials. And ideally, you'll get the team owner in on the take. I mean, there have been some games recorded in China where they had both team owners, both teams that were actually playing, the referee, the linesman, the substitutes, all in on the fix. So essentially, the spectators were simply watching a piece of theater. I mean, that's the ideal. Then what you do is, once you've figured out which way you can make that fix happen, you phone up your contacts. These are the Asian fixers living either in Singapore, KL, or Bangkok, or any of those other countries, but specifically Singapore. And those guys will fix the illegal Asian gambling market, which is measured in literally tens of billions of dollars. So the fix goes both ways. You both have to fix the game, and you have to fix the gambling market. It's very, very difficult to watch from the outside and tell whether a match has been fixed or not. And literally, there being legal court cases where they'll bring in experts for the prosecution, they'll bring in experts for the defense, and they'll literally have an argument in the middle of the courtroom on this case. So the best way of telling them is getting inside information. As you know, my book is based on infiltrating the gang, on recording their conversations, on seeing them literally pass money over to people and bribe them. This is the perfect way of seeing if a game is fixed. And we've now got literally hundreds of games where a court has decided, a judge has listened to that kind of evidence, banged a gavel and said, this is a fixed game. Do you think there will ever be 100% clean football where we can look at every game and know that it's honest? No, I don't think so. But I look, fixing and corruption, as we began our conversation by talking about this, it's always been in sport. It's really part of human nature. The trick is now battling this globalized phenomenon of corruption and sports corruption. And I think, frankly, Don, what we'll really need at the end of the day is an independent international anti-corruption agency for sport, the same way WADA, World Anti-Doping Agency, has been set up. The problem with sports, there are lots of good sports officials there, but they have an inherent conflict of interest in blowing the whistle on their own sports. So at some point, we're going to need to set up a new agency to deal with this new type of corruption and get the games and sports properly protected and cleaned up. E pronto, mas lá está, o problema de quem tem muita fé em relação a alguma coisa que não tem nada a ver com ele é que não consegue ver o óbvio mesmo à frente do seu próprio nariz. Uma analogia que eu gosto muito de usar é quando há aquela falta escandalosa que basicamente é uma evidência da corrupção em relação ao jogo que vocês estavam a ver, é que o adepto do clube X ou Y alega sempre, mesmo em HD, mesmo em slow motion, com várias perspectivas. Quem lhes é de interesse ver a falta, diz que foi falta. Quem não lhes é de interesse não ver a falta, não vê a falta. Ou seja, os teus olhos, que eu também já toquei nisto num tópico anterior, só veem o que tu sabes ou o que tu queres ver. Os nossos olhos enganam-nos. A gente vê o que quer ver. E as pessoas, quando aparentemente são assim um bocado mais fracas de espírito, interessam-se só um bocado mais por isto e levam isto muito a peito. E é cíclico, ainda é pior que uma telenovela. Eu ainda me lembro do tempo em que os homens na década de 80 criticavam as mulheres por estarem sempre a ver as telenovelas e comparar as revistas com as previsões semanais do que é que vai acontecer no próximo capítulo. Quando eles nem próprio veem o quão ridículo se afundaram ao ponto de que estão a patrocinar algo que é um ciclicamente anual e não interessa para nada, a não ser para a instituição que ainda por cima tem isenção fiscal, como qualquer religião ou igreja, de perpetuar algo que é cíclico, contínuo e não tem fim. Até o Dallas acabou, porra! Mas lá está, tornou-se tão absolutamente ridículo que até as próprias mulheres, em vez de puxarem as orelhas aos homens e dizer ouve, tu queres ir ver o jogo ou queres ir jantar e vamos fazer amor juntos e construir um templo sobre o nosso amor? Ah não, eu prefiro ver o jogo. Então o que é que elas fazem? Aparentemente também estão a ser fervorosamente adeptas do futebol, porque aparentemente a pobreza de espírito é equivalente para os dois sexos. Que triste, eu gostava bem mais que as mulheres fossem aquela força catalisadora na cabeça de um homem a dizer man, isso não interessa-me. Queres um templo? Queres uma religião? Eu tenho uma aqui no meio das... mas pronto. Eu não quero entrar por aí, mas acho bastante triste, meu. Homens que se consideram são engenheiros, são médicos, são doutrinados, têm mestrados, isto e aquilo, mas quando começas a falar de futebol, lá vai a lógica toda pela pia abaixo. Da mesma maneira que um cientista, se for cristão demais, acaba por não olhar, por exemplo, se o campo dele for o universo com olhos de ver, porque tem que sempre justificar o que está a ver em nome do Criador, que é uma balela autêntica. E isto vem tudo desde a programação que nós somos desde crianças. E é triste no século XXI, mais uma vez. Já chegámos tão longe na humanidade, já matámos tanta gente até chegarmos a este ponto, já temos todos os meios para deixar isto tudo para trás e coexistirmos em paz e harmonia uns com os outros. Continuamos a decapitar mulheres na Arábia Saudita porque foram violadas num grupo e traíram o homem que foi o casamento arranjado. Continuamos a matar adeptos, que aparentemente também é um estado civil diferente de um civil, porque se tu fores adepto e roubares ou bater em um Ministério Público, preocupa-se contigo. Se tu fores simplesmente um português que contribui para o sistema fiscal e faz o seu papel como eu, nunca hei de ter a justiça servida a mim antes, pelo contrário, se eu fizer um meio crime, levo duas penas. Porque aparentemente os ladrões continuam cá fora e o cidadão honesto, ai de que falhe um cêntimo no pagamento de uma conta qualquer, que a justiça, vai cair em cima de ti a peso, em peso. E aí não é o teu clube que te vai ajudar, nem é o teu crucifixo que vai te pôr em alta. Acreditem que é irónico como até nas prisões toda a gente encontra Jesus Cristo, não tem mais nada que fazer, mas assim que saem de lá continuam a assassinar, violar, matar e roubar à sua vontade porque são umas bestas. Mas olha, ao menos, pelo menos essas são mais autênticas do que aquelas que se proclamam com um rótulo qualquer. Que ao fim e ao cabo não fazem mais nada que senão perpetuar esse sistema que nos anda a levar esta sociedade à própria autodestruição. E agora eu queria-vos mostrar um clipe, este se calhar é mais extenso, não sei se vou tocá-lo até ao fim, mas este, o Brian Toohey, é mais generalista, porque ele toca em vários assuntos, porque nos Estados Unidos eles têm mais distrações em relação a isso. Um jogador de basquetebol às vezes até põe, não é que o Ronaldo não ganhe dinheiro a mais até para ir colonizar um planeta só ele sozinho, mas que é obsceno, é isso é que eu acho piada, porque quanto mais pobres nós estamos, mais palmas batemos às pessoas que não têm o valor de ganharem dinheiro a mais. Se falam em riqueza mal distribuída, querem falar mal do Ricardo Salgado, eu estou cá, mas se param para depois ir ver o jogo, eu também estou cá é para falar mal de ti, porque tu não estás a ajudar ao problema, só, não estás a ajudar à solução, só estás a ajudar ao problema. Isto é absolutamente ridículo. Os Estados Unidos, então, por exemplo, no, em termos da NBA, os jogos de basquetebol americanos, o próprio sistema está montado de uma maneira tão intrínseca que os próprios jogadores acabam por ficar, de certa maneira, viciados em drogas, sexo ou jogo, mas nomeadamente o jogo, que acabam por fazer apostas milionárias, como ao placar às vezes tem que acabar com algumas porque senão entram em falência técnica e isso não pode ser. Porquê? Por causa de algum asiático. Mercado de apostas asiáticas, mano. Vocês imprimam isso numa t-shirt ou escrevam isso na vossa sala, porque todos os dias é isso que influencia a boema. Não sei porquê, os asiáticos são altamente viciados no jogo e metem tanto dinheiro no pote que até o orçamento do Benfica, por mais isenção fiscal que tenha, ultrapassa qualquer tipo de meta em relação a corromper o seu próprio jogo e ganhar aquela fatia do dinheiro, porque é tudo um negócio, meu. Vocês não caiam nessa merda, é tudo um negócio. Qualquer tipo de religião que vocês tentem pensar que é algo que é puro, não tem nada a ver. A única coisa pura que vocês têm são vocês próprios e as pessoas que vocês decidiram rodear-se porque são tão puras ou compatíveis como vocês. Não vale muito a pena, mas... Até o caso do Michael Jordan, que é um capítulo que por acaso veio no livro do Brian Toohey, The Fix Is In, ele próprio teve que, foi durante um tempo, não sei se lembram, ele foi a estrela da NBA que foi, houve ténis da Nike com o nome dele e etc, e de repente ele tipo parou de jogar basquetebol, por alguma razão, que eu já vos digo qual, e depois foi experimentar golfe ou beisebol e depois golfe, não sei qual foi a ordem da cena, mas ele tentou usar o seu protagonismo num desporto diferente, para tentar ganhar algum cachê devido à reputação que ele tem, para pagar as dívidas de jogo enquanto ele andava a jogar o basquetebol e era a estrela que era. Porque ele basicamente, por mais milionário, bilionário que o ordenado dele fosse e a reputação que tivesse a nível mundial, andava a apostar nos jogos em que ele próprio jogava. E ele é um caso popular, porque todos o fazem, e a partir daí venham-me cá vocês dizer que os jogos não são manipulados, quando o próprio interveniente do jogo, ou a estrela do jogo em particular, que é o termo que eu também adoro, estrela, são estrelas, é a mandá-los para o sol, vão lá ter com a vossa estrela também. Mas lá está, quando tu próprio apostas contra ti próprio no jogo em que está toda a gente a contar com a tua performance, guess what? Acabaste de ver um espetáculo, não foi uma competição desportiva. E eu não tenho nada contra o desporto, adoro jogar basquete, vamos jogar um basquete. Adoro jogar à bola, vou jogar à bola. Competição, desporto, jogos, I love it. Mas isto das ligas profissionais, não se iludam, isto é uma corporação. É como a Igreja Católica andar a canonizar personagens que daqui a três gerações eles pensam que foram pessoas que nem sequer viveram, são divinos. E isso não é discriminação, de certa maneira, não é racismo. Vocês próprios que defendem tanto a igualdade não estão fartos de pôr pessoas iguais a vocês num pedestal acima de vocês e até me odiarem pela forma como eu estou a falar se me tiverem a ouvir. Isso faz de vocês o quê? Bons católicos? Bons desportistas? Eu só sinto que isso faz de mim um ser humano, estar a olhar, a ver as coisas como elas são. Mas se vocês têm aquela fé e estão assim tão, está assim tão intrínseca em nível de programação infantil ao ponto de serem adultos irracionais quando querem ter uma discussão racional sobre estes tópicos, que ninguém pode negar que mexem bilhões com a isenção fiscal, a Porta 18, o Estádio da Luz, a mão do Vata. Há tantos exemplos que só quem tem a fé muito fervorosa em relação ao tópico é que consegue limpá-las da sua cabeça e esquecê-las, porque isto não passa mais de corrupção. Até o Valentim Loureiro ofereceu ao filho, porque tinha uma banda da merda, por mais dinheiro que ele pagasse os banhos, ofereceu ao filho um campeonato. Foi a última vez, a única vez que o Boa Vista ganhou um campeonato. Eu não percebo um clube de futebol e lembro-me sempre das partes em que a corrupção veio ao de cima tão alta, mas é com má fé, toda a gente foi a Fátima. Podem atropelar 3 ou 4 peregrinos, é notícia para um minuto, porque os que lá tiveram vão perpetuar o mesmo business plan para continuar a perpetuar novamente a estupidez e a manipulação. E nada melhor para os nossos governantes, enquanto andamos divididos, para nos governarem bem melhor, porque basicamente um povo dividido sobre si próprio é muito mais fácil de governar em relação à vontade do ditador. Não passa mais de uma marioneta corporativa a tentar-nos implementar valores que são absolutamente falsos, porque à medida que a gente vai perpetuando o que nos é implementado, estamos a caminhar a passos largos para a nossa própria autodestruição, se ainda ninguém sequer reparou nisso. E se vocês acham que a esperança da nossa salvação como humanidade a nível mundial é o teu clube ganhar ou estar-se em Fátima com uma t-shirt azul, é tão diverto, está brava. Diverto mesmo à brava. Eu nem sequer quero aprofundar muito mais isto. Vou-vos mostrar um clipe do Brian Tu e ele é muito mais genérico em termos de como a corrupção, porque lá está, a América sempre foi aquele país que se prezou pela parte de que se a gente aqui faz meia dúzia, eles lá fazem 200. E então as coisas lá, como são mais ampliadas por causa do sistema capitalista deles, então as coisas ainda se tornam bem mais óbvias. Mas ao mesmo tempo, eles também são excelentes em termos de manipulação. Se existe algum país neste planeta melhor do que te apresentar algo de forma teatral, seja guerra, seja um jogo, então são os Estados Unidos. Por isso eles são bastante prevalentes em termos de vários desportos com o mesmo tipo de corrupção, em nome de algum tipo de competição, quando no fundo é tudo manipulado. Vamos só ver um bocado, não sei se vou tocar este clipe até ao fim. Este foi o mais curto que eu encontrei, porque as entrevistas com ele demoram várias horas e eu digo-vos que se tiverem algum interesse em libertarem-se de algum tipo de amarras ou algemas psicológicas ou serem autênticos com vocês próprios, ao menos levem em consideração o outro lado da questão, o lado dos gestores, porque as SADs, a isenção fiscal, a dívida que Portugal paga por termos feito 12 estádios por causa daquele euro, essa treta ninguém fala. Eu estou farto da sociabilização das dívidas aos bancos, estou farto de pagar por hospitais que depois ainda tenho que pagar, estamos fartos todos de pagar por estradas que depois tens que pagar por elas, mas ninguém se queixa dos 12 estádios mal construídos que não passam de shoppings com um campo de pasto no meio que deviam era lá estar vacas a pastar, porque eu prefiro um bife do que um jogo. Vamos lá ouvir assim um bocadinho, só um bocadinho. Brian Toohey, investigative sports journalist, he has a book, Larceny Games, Sports Gambling, Game Fixing in the FBI, and Brian joins us. Brian, let me start in New Jersey. What is New Jersey doing, and why do these leagues want to prevent sports gambling? Well, New Jersey is trying to obviously legalize sports gambling, and they tried one avenue, and they used the courts, and they almost got into the Supreme Court to look into basically what's preventing them from legalizing it, and that's a law known as PASPA, the Professional and Amateur Sports Protection Act, which was passed about 20 years ago, and that basically gave Nevada, to put it lightly, a monopoly on sports gambling. Legalized sports gambling in the United States. And so the leagues, they want to keep sports gambling illegal, and I think really for two reasons. One is because they can't profit from it themselves. I mean, if the leagues could book their own bets, I guarantee you they would be leading the charge to legalize sports gambling, as long as they could preserve their, you know, integrity on the subject. But at the same time, I think what they're afraid of is the oversight that sports gambling, legalized sports gambling, would bring. Because now you would have an extra entity watching over the professional sports leagues and what they do and the money that's being bet on these games, the activity that goes on the games. And I believe that if they had that sort of oversight, you would actually see fixed games come to light. So by what you have in New Jersey, you think the likelihood of, because Vegas monitors this better than anybody because that's their business, but so just because you would have a couple of different sports books where you could go in and bet legally, that you would see a better chance for fixing of games? Well, we got to remember, Las Vegas, what they monitor is literally 1% of all the sports gambling done in the United States. And last year, Nevada really took in $3 billion on sports betting. Wow. So that means nationwide, we're talking anywhere from $100 to $300 billion being wagered illegally in the United States on sports. And most of that money is controlled by organized crime, and there's no oversight on that. Now, if you legalized it like it's legalized in Europe and England, we see all these soccer matches, tennis matches, cricket matches, rugby matches that have been fixed over there, and partially that is known because of the legalized sports betting. They follow the betting. They see strange line movements. They see unnatural money showing up on these games, and they red flag it. They investigate that, and that's led to convictions on sports fixing. Now, here in the United States, again, because it's all in the mob's control, nobody's watching it. Nobody really knows what's going on. I think if you brought it, you know, to the surface, put a light on it, and really examined it, I think you would see instances of game fixing that are probably going on now but are being unrecognized. In the United States? In the United States. I mean, college alone, you look at the NCAA. The NCAA has done surveys over the past, every 4 years for the past about 12 years, and they've asked an anonymous survey of their student athletes about gambling and even game fixing. And it was a little less than, I think, 1% of NCAA football players and college basketball players stated that they participated in fixing games or shaving points, and about 2% said that they knew of a teammate who did exactly that. So, I mean, there's numerous games in the NCAA that are probably being fixed right now that's never come to light. What about professional sports? Which one would be the easiest to fix? Well, I think they all have their ability to be fixed. I think the easier ones would be basketball or football because you could shave points and you could get an athlete who may be compromised via a bribe, via their own addiction, you know, be it to gambling themselves or to drugs, even performance-enhancing drugs, which they're seeing in Europe now. A lot of organized crime guys are providing performance-enhancing drugs to athletes in soccer and tennis and then blackmailing them into doing things that they shouldn't be doing. But I think the point spread is makes it very easy for people to fix games because they don't necessarily have to lose the game. They just don't have to cover the point spread, and that's two different things. Wait, let me go back to what you just said. So let's say somebody wants to get steroids or HGH. Somebody gets that for them, and then they say, I'll blow the whistle on you unless you throw a tennis match or a soccer match? Yes, we have seen that already in Europe and elsewhere in the world where that is going on. And in fact, there's 50 nations in the world that right now have investigations, active investigations, into match fixing in some sport in those countries. He's Brian Toohey, reporter, investigative journalist, joining us, Dan Patrick's show. The book is Larceny Games, Sports Gambling, Game Fixing, and the FBI. What's the worst? Have we had a story that's been there, but it hasn't gone to the surface yet, as far as fixing of a big game? Anything that the FBI unearthed or leagues tried to keep quiet? Well, what I did is I obtained, through the Freedom of Information Act, every file the FBI had related to what they call sports bribery, which is the legal term for fixing a game. And there was over 400 files that I obtained that went from 1965 into the 1980s, when basically the FBI stopped investigating this, believe it or not. And during that time, I mean, I found numerous files that related directly to Hall of Fame athletes betting on games. I mean, guys like Will Chamberlain, guys like Glenn Dawson, guys like George Blanda. There was even evidence Muhammad Ali fixing boxing matches. I mean, the FBI had some very good evidence. The problem they had was getting, obviously, arrests and convictions in these cases, because without a wiretap, without somebody confessing to this sort of crime, they couldn't base it on game film and say, you know, that guy obviously fixed a game, because let's face it, players have bad games all the time. So you can't say that, even though they had information ahead of time, that from a gambler, from a bookie, that, hey, this player is working with this gambler, they're going to fix this game, and it came to be true, that didn't necessarily mean they were, in fact, you know, fixing games. But there was that evidence in that whole line for literally 20 years that the FBI followed that numerous athletes were probably involved in something shady. Okay, so they were investigating Muhammad Ali for throwing a fight that he lost, I'm going to guess, right? Well, they had information, for example, between when he fought Leon Spinks, that one member of Leon Spinks' camp came to the FBI and said, Leon Spinks is going to lose to Muhammad Ali, and this is exactly how it's going to happen. And he was dead on accurate, except the FBI then went back to this informant, and the informant stopped talking to him, and then the FBI dropped the case. But that's how Muhammad Ali won the heavyweight title for the third time. So it wasn't Ali who was throwing it. It was Leon Spinks. true. In this case, it was. But they had other evidence in other fights that, you know, and let's face it, the fight game itself is really corrupt. It's really bad. Yeah, it's almost, show me the fight that wasn't corrupt somehow fixed, right? What is next in New Jersey? That if the league say, hey, we're not going to let you have these gambling books there, how do they fight that? Well, New Jersey, basically, they're not going to, what they want to do is have, like, Nevada state-sponsored gambling, okay, where they have oversight over it all. Well, what New Jersey is planning on doing is basically removing themselves from the equation and saying, if you want to open up a business and you want to have people come in and bet on sports, go ahead. We're not going to regulate it. We're not going to oversee it. We're just going to basically allow people in our state to do this. So they're kind of circumventing this PASPA law and allowing the, you know, big guys like William Hill and Cantor Gaming to come in and open up sports books without any sort of oversight, which I don't think is the best way to do it. But they're so seemingly desperate to get this done, that's kind of their last gasp in order to do it. At the same time, I mean, we would all benefit, I think, if sports gambling was legalized in this country, because it would protect the bettors, it would actually defund organized crime, and then we could all reap the profit from the tax revenue generated from this maybe $100 billion to $300 billion a year industry. And at the same time, then we'd add a level of oversight to both the gaming industry as well as the sports. Well, it's like marijuana. Exactly. You know, if you can make a profit off of it, well, you know, so it's not sold on the black market or, you know, underground, and somehow you can make a couple of billion dollars off of it, you know, I think the government finally realizes that. Well, yeah, the prohibition is not stopping it. I mean, obviously, if you make it legalized, will there be more people addicted to gambling? Who can say? But right now, there are people addicted to gambling. So, I mean, having a prohibition on it is not preventing it. It's just instead, like I said, it's funding organized crime. They're making money off of booking bets. Then they're making money off the loan sharking activity that often follows this. So instead of, you know, gamblers being able to call their bookie up and work off a credit, which gets them in deep trouble really fast, here, like Las Vegas, you would have to go in and present your money ahead of time. And I think it would actually, like I said, it would protect gamblers in many ways. Brian, great to talk to you. Thank you. Thanks for having me on, Dan. Appreciate it. All right, Brian Tuohy. His book is Larceny Games, Sports Gambling, Game Fixing in the FBI. E é este o livro que eu ainda não li dele. Mas o primeiro é espetacular. Fala em vários pormenores. E como vocês ouviram, eu depois deixo os vídeos para verem no site mkprsimpson.com, porque aparentemente também ando aqui um bocado a falar para as paredes. Não deixa de ser. Os próprios Estados Unidos, como têm o business plan já implementado há muito mais tempo, e devido a eles terem sido o novo império pós-Segunda Guerra Mundial, e todos nós na Europa estamos a viver um bocado os problemas socioculturais que eles têm por causa de alta corrupção e o modelo capitalista que eles têm, porque como o modelo capitalista é uma coisa na realidade, mas de repente a ganância transformou o capitalismo numa definição do estilo, se tu não ganhas 1 milhão a mais no próximo ano, é porque alguém ganhou esse 1 milhão que tu não ganhaste por ti, que torna com que as pessoas se virem contra elas próprias. Tornámos-nos nesta civilização europeia com uma história bem mais rica, nos lacaios de escravos intelectuais de mecanismos de controle social para manipulação da nossa própria vida, em termos de estamos-nos a perder como humanidade, estamos a recusar a nossa história. Eles próprios, como têm o negócio deles em termos de desporto, como é muito maior do que o nosso e tem audiência bem maior do que a Europa toda conjunta, então estamos a tentar andar a reboque daquele tipo de... andamos a ser influenciados por forças externas que não passam mais de ferramentas de manipulação geopolíticas para apaziguar as povoações que andam a pagar a conta disto tudo, como nós, e a idolatrar deuses que simplesmente conseguem pôr um cesto, conseguem marcar um gol. A mim não me interessa, eu quando estou na merda posso ir bater à porta do Benfica que ninguém me dá nada. Até pelo menos aí nesse aspecto a igreja sempre dá um bocado de abrigo e acolhimento e alimentação aos vagabundos. Agora um clube de futebol, porra, querem isenção fiscal e tudo de borla e não passivos gigantescos. Vai lá tudo ver uma fração do dinheiro com um clube daqueles que toda a gente vai idolatrar logo à noite. Vais lá pedir qualquer coisa, a ver o que é que eles dão, dão-te um pontapé no cu. Nem sequer te querem perto da porta da casa deles, que chamam logo a PSP, que sinceramente é o nosso cheque, lhes paga o ordenado para estar com um cacetete nos cornos, a não ser que sejas um adepto. Porque um adepto é um fanático, e um fanático pode ser religioso, futebolista. Lá está, onde é que está a linha que divide isto tudo? E no caso que passou aqui agora, a América está a proteger um bocado o seu próprio sistema económico em termos da corrupção do teatro, do que é o desporto, para dividir a população, para serem governados que nem ovelhas, para discutirem assuntos que são completamente triviais dentro da cultura europeia, como por exemplo o aborto e o racismo e etc. Em que nós aqui andamos aqui feitos estúpidos a discutir coisas que já resolvemos há muito mais tempo, mas estas gerações que vêm, como não sabem melhor e nem são ensinadas devido a isto fazer tudo parte do sistema cíclico de sermos uns autónomos. Lá está, o que é que interessa se tu pertences a um clube ou outro, ou partido ou outro? Estás a curtir futebol, estás a curtir política, estás a curtir o mesmo sistema. Estamos iludidos. As nossas duas escolhas não passam entre Pepsi e Coca-Cola. Eu ando aqui a reclamar um simples copo de água, porque acho que a gente já andava aqui... Temos todos os meios para não cair nesta balela, mas este protecionismo em relação ao mercado de apostas nos Estados Unidos já estava tão implementado antes do mercado asiático ter começado a influenciar de certa maneira e financeiramente o que é o que vocês acreditam que é a religião do vosso clube, que é simplesmente atribuído regionalmente. Nasceram aqui ao pé. Ninguém em Portugal é fã do Milão, ninguém em Portugal é fã. Podem simpatizar, mas lá está, é regional. É a igreja mais perto de ti, é a tua igreja. Ainda nem sequer repararam nisso. Mas ao mesmo tempo eles estão a tentar proteger um negócio, um bolo e uma forma de manipular a sua própria população num modelo tão grande que nós na Europa nós temos o Sport on Bet, que é o que eles continuam nos Estados Unidos a querer recusar, porque já têm as suas instituições exploradoras financeiramente a nível... a vários níveis, que eles continuam a querer o bolo só para eles, porque eles próprios nos Estados Unidos mexem mais dinheiro do que a gente ainda mexe. Mas o tal mercado de apostas asiáticas faz o Sport on Bet. E há dois desportos que ultrapassam o futebol. Isso vem no livro do Brian Toohey. Há dois desportos em particular que, devido ao Sport on Bet, e o Sport on Bet é basicamente, andam para aí asiáticos a fazer apostas. Se num jogo de futebol sai cara ou crua, quem é que marca o primeiro canto, quem é que sofre a primeira falta, quem é que falha a primeira grande penalidade, quem é que vai ter a primeira grande penalidade, quem é que vai ter o primeiro cartão amarelo, tudo isso. Na América isso ainda é tudo ilegal, vive mais tudo à volta de... quem é que ganha o jogo, qual é a diferença entre os pontos do jogo, mas o Sport on Bet acontece em tempo real. Daí deve haver, para aí com os meios de comunicação que existem hoje em dia, falcatruas em jogos profissionais, que eu não os sigo, sigam vocês, mas tentem tirar a extrapolação devido à cena. O ténis é o principal e o golfe é o segundo. O ténis é do jogo, e não levem a mal, mas tanto o ténis e o golfe é daqueles desportos que basicamente sempre foram atribuídos às elites que não têm mais nada a fazer, se não estar a curtir um joguinho, e na boa, eu gosto até bastante de golfe. Mas não, vocês não estranham, tipo, esses desportos que não têm assim um interesse muito popular em relação à nossa própria comunidade estarem sempre a ser promovidos nos mídias? Claro que sim, porque para os próprios mídias, que não servem mais que um mecanismo de distribuir em relação à massa social, na psique social, a importância que os desportos têm. Ninguém liga ao golfe, ninguém liga ao ténis, mas quando há um Big Slam, ou quando há um torneio de golfe, ou quando há uma treta qualquer, a gente tem que levar com a notícia, porque aquela notícia gera tantos milhões. São os dois desportos de topo, ténis e golfe, por causa do Sport on Bet. Quem é que marca o primeiro set, onde é que a bola bate em que parte do canto, quem é que manda a bola primeiro à rede, quem é que falha a primeira bola no golfe, quem é que mete a bola no bunker. E se vocês são ingênuos o suficiente para acreditar quanto tantos bilhões estão em jogo num só jogo, que não passa de um espetáculo como eles próprios o classificam como, acaba por acontecerem fenómenos do entroncamento em termos inexplicáveis que só servem ainda para os mídias venderem mais controvérsia e mais tinta nos jornais para encher a cabeça e não discutirmos os factos que realmente nos interessam nas nossas vidas. Então, bem-vindos à Liga do Desporto Profissional, que não passa mais de um teatro bonito, de um circo romano. Isto é o circo. E este circo está-nos a tirar o pão da boca. E nada serve mais, e por isso é que os governos dão sempre a isenção fiscal, seja lá onde for, porque é uma ferramenta útil para a governação da nossa do nosso futuro. E se vocês querem deixar cair nessa ilusão, é pá, pronto, tudo bem. Ao menos, pelo menos, perdoem-me só por estar a dar uma forma contraditória e contem sempre comigo para ir jogar uma peladinha ou um basquetezinho na boa, mesmo, tudo. Agora, em termos de, pá, ah, são carreiras de curta duração, pá, eu se for despedido amanhã tenho que me enfiar no mercado de trabalho, sou um jogador de futebol que já ganhou mais dinheiro que muitas das nossas vidas todas juntas, num só mês, aos 35 anos ficar desempregado, bem-vindo ao mercado de trabalho, e o mercado de trabalho é o nosso mercado de trabalho, é o que a gente tem que se fazer à vida. Ai de qualquer um de nós que fique desempregado aos 50 anos. Um ex-jogador de futebol entra num restaurante qualquer com a bandeira do clube onde ele exerceu algum tipo de ação em alguns anos e o próprio gerente oferece-lhe o jantar para ele e para a família sempre que ele quiser vir lá. Isso não é um bocado injusto? Andamos aqui a contar tostões enquanto eles andam a ganhar milhões e andamos aqui a comer migalhas enquanto ainda temos que oferecer as poucas migalhas que temos a eles só porque são aqueles deuses que nós os pusemos na nossa própria mente. Isso não é uma religião. Isto faz algum sentido? Alguém realmente ainda acredita em algum tipo de... No século XXI, mesmo? É assim tão ingênuos? Fogo. A gente nem entre em interação com as pessoas todos os dias... Desconfiamos de tudo e de todos porque nunca sabemos quais são as intenções deles, mas de repente alguém que anda a meter milhões por minuto ao bolso está-te a falar a verdade? Nunca ligaram um canal de televisão a ver um treinador qualquer a dizer que vai jogar para ganhar repetidamente e podes mudar para canal que tu queiras chamar de serviço noticioso e está a dar a mesma merda? Isso são mesmo notícias, mas se interessa-te para ti, achas que para o ano ele não vai dizer a mesma merda? Achas que para o ano que vem não vai ser igual? Achas que é? Não? Pá, olha, se achas que não, então olha, continua a chafardar-te na tua ignorância e vou já cortar com este tópico, senão eu não me calo, mesmo. Agora vamos falar do Festival da Canção. Não, não vamos falar do Festival da Canção. Eu vou só deixar um clipe. A única coisa que eu tenho a dizer no Festival da Canção é que houve uma concorrente antigamente chamada Adora, que foi a minha babysitter, que era a filha da Dona Glória, que vivia aqui mesmo à frente do meu prédio e a minha mãe depositava... quando precisava de fazer qualquer coisa na vida dela, nos braços da filha dela, que foi a Dora. É a única história. Agora o Festival da Canção, epá, é político. Quando a Conchita Wurst ganhou aquela merda, epá, se vocês querem ver um homem slash mulher com barba, epá, não tem nada a ver com as canções, eu nem lhes vou chamar de música, não tem nada a ver com as canções, tem a ver com, mais uma vez, o circo, a manipulação das mentes, a haver algum tipo de competição e aquele sistema de votos em que os países é que votam com os seus interesses e a tendência geopolítica que é preciso ser implementada na psique da sociedade a nível europeu, no caso do Festival da Canção. Eu vou-vos deixar só um vídeo, tem as músicas parvas e os comentários que vocês depois possam ler, só qual é a intenção daquela canção em particular ter sido vencedora até 2014, ou o que é que foi. Pá, é o fim de semana dos 3 Fs. E lá está, e se alguém ainda tem esperança que Portugal ganhe um festival da canção, até quando era puto já tinha percebido que o dia que Portugal tiver alguma influência política, porque a gente anda sempre a reboque, do que o resto da Europa decide, a melhor coisa que podemos fazer é ser complacentes com os poderes económicos dos países economicamente mais fortes do que nós. É esta tretazinha do Festival da Canção, parece que é um concurso entre elites a ver quem é que passa a mensagem de propaganda mais forte. E é o terceiro F, e sinceramente, este terceiro F então é daquelas coisas que são tão abomináveis e tipo uma homenagem à desintelectualidade que está a existir na Europa, porque cada ano que passa está cada vez pior e é cada vez mais político. E qualquer dia um paraplégico faz uma música e ganha, porque coitados paraplégicos, e não tem nada a ver com nada. É simplesmente uma meter qualquer coisa dentro da psique das pessoas para, mais uma vez, continuarmos a acreditar na maior religião delas todas, o dinheiro. Será que o dinheiro vale mesmo alguma coisa? Será que vale mesmo a pena pagar tanto a uns e tão pouco a outros? Será que isto vale mesmo? Porque o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. E se vocês querem perder o vosso tempo em Fátima, olhar para um homem branco. Se vocês querem perder o vosso tempo, olhar para 22 putos a correr de calções. Vocês querem passar o vosso tempo a ouvir músicas de merda, então a vossa vida vai se fundir como uma vela que nem sequer conseguiu iluminar o teu ambiente para tu conseguires ver qualquer coisa. E olha, isso é muito triste para mim, mas ao mesmo tempo eu divirto-me à brava pessoalmente, porque eu vejo a vida desta maneira e acho a vida um milagre espetacular. E todos os dias, ainda ontem, diverti-me bastante. A noite aconteceu de uma forma espontânea. Até estava para dizer que não. E acabei por chegar a casa às 4 da manhã e diverti-me bastante com pessoas com as quais eu partilhei até no meio da conversa à meia-noite. Nada me dá mais prazer do que isto, do que estar com boas pessoas, uma boa conversa, um bom momento. E não há golos, não há papas e não há canções do Festival da Canção que me compensem essa merda. E foi recíproco entre toda a gente com quem eu tive, e isso é um dos melhores momentos que eu vivo na minha vida. E não vou perder o meu tempo ou sequer negar o meu evento, porque tenho que ir ver o jogo, tenho que ouvir uma música ou tenho que estar a olhar para um homem de branco. Porque o interesse é simplesmente me distrair para nós continuarmos a caminhar a passos largos de ignorância para a autodestruição, enquanto os nossos governantes nos continuam a convencer que temos que sacrificar as nossas vidas para pagar uma dívida sobre dinheiro que é falso, e quando quiseres entreter, toma lá estes produtos teatrais em que toda a gente leva tão a peito que até se matam uns aos outros, e isso para quê? Divide and conquer. É muito mais fácil governar povo dividido do que povo unido. E povo unido, agora até parece um discurso comunista, mas não é o caso. Nem pensar, já vos disse, venham da esquerda, venham da direita, pontapés no meio das pernas. É tudo uma ilusão. Não caiam na peta, caguem para os 3 Fs. Se não conseguirem este ano, pá, tentem para o próximo. Mas digo-vos, há tanta coisa nesta vida que vale a pena viver e não perder o tempo em relação a coisas tão ilusórias como os 3 Fs deste fim de semana. E eu dedico estes 3 Fs a um tweet que eu vi no Facebook de um bacana que eu agora não me lembro do crédito, mas o crédito não é meu. Eu acho espetacular os tempos em que a gente vive. E se eu tivesse a dirigir algum tipo de evento esportivo como o de hoje à noite, a fim das 3 jornadas, com tanta merda na televisão a dar, eu até fazia com que o Benfica perdesse, que era para fazer mais 2 semanas de suspense a um filme como um filme do Hitchcock. Porque este fim de semana os mídias já estão preenchidos para entreter a psique das populações. Podíamos guardar a vitória do Benfica para o próximo fim de semana, caso não haja um avião ou um tremor de terra, ou até para o outro ainda, quando os serviços noticiosos estiverem tão em baixo, que então vamos para o Marquês de Pombal ver um monte de peregrinos com t-shirts vermelhas, porque pronto, lá está, foram convencidos desde criancinhas ou bebés ao colo que aquilo é que é, pontapés na bola é que é, pronto. Vamos ver, eu se por acaso estivesse nas rédeas do inimigo, eu fazia com que o Benfica perdesse hoje e ganhasse as outras 2 só para manter o suspense, para vender mais umas cervejitas, para a Sport TV render mais um bocadinho e para continuar a pôr este povo numa espiral de estupidez tão enorme que enquanto estamos a ser roubados pela Santa Casa, pelos bancos, pelo governo, pelo BCE, pela Europa, por tudo e por mais todos, continuarmos a olhar para os nossos próprios umbigos com convicções que vêm sabe-se lá de onde, que estão tão enraizadas profundamente na nossa psique que até temos medo de confrontá-las para começarmos a tentar evoluir um bocado. Se é assim que querem perder o vosso tempo, divirtam-se. Eu não vou perder o meu tempo assim. Olha, perco o meu tempo a gravar um podcast e a lançar aqui para ondas para o universo que talvez um dia tenham algum tipo de repercussão, até que eu diria que se calhar negativas, porque vejam lá os tópicos que eu escolhi hoje mesmo. O mais brando deles todos foi aquele que eu não quis aprofundar mais, mas ao fim e ao cabo os outros são os mais problemáticos e não tem nada de mal, porque se fores altamente católico ou religioso, todas as escrituras sagradas dizem que tens que me perdoar porque eu sou teu irmão. Se eu não gostar de ver o teu jogo de futebol, também caga nisso que para o ano começa outra vez, por isso estás-te a chatear com o quê? Para a semana há mais, é cíclico. Qual é o teu problema? Não há problema nenhum, man. Amem as pessoas que estão à vossa volta e que vos amam, e divirtam-se e apreciem a vida que nos rodeia, e lembrem-se que a nossa experiência de vida é única, é pessoal. Apesar da interação com os outros, cada um está a viver a sua vida. E se vocês querem viver a vossa vida a serem escravos de outra cena, simplesmente não fiquem chateados comigo por eu não adotar o vosso sistema de vida. E levem, por favor, em consideração o que eu vos estou também a dizer, porque parece-me a mim que está toda a gente a perder um bocado de tempo com trivialidades. Porque toda a gente concorda que o mundo não está a caminhar a passos largos para um sítio melhor, e se alguém tentar apresentar algum tipo de solução e entras em dissidência cognitiva porque rebentei-te a pipoca, epá, então aí vamos ter um problema, não é por aí que a gente vai a sítio nenhum. E pronto, vou ficar por aqui. Este é o podcast, acho que até já é um bocado comprido demais, mas acho bastante apropriado para o dia que é hoje, porque hoje em dia, hoje é mesmo aquele dia em que é um 3 em 1, é que nem o shampoo vem assim, é tipo, hoje não dá para ligar a televisão, hoje é o dia do mandar a televisão pela tua varanda abaixo, em meu nome. Não vale a pena. E coitado do aparelho, o problema é o que vem transmitido através daquele fiozinho que é patrocinado por toda a gente que não tem os nossos interesses em mente, a não ser nos distrair, sugar mais um tostão e convencer-nos de que o que eles estão a nos a vender como produto interessa-nos inerentemente à nossa vida. E isso não. Essa é que eu não como. Por isso... Tudo bom? Até ao próximo podcast. Espero que não seja assim... Pronto, eu nem sei o que é de esperar, mas olhem... Desejo o melhor para todos, desejo que toda a gente seja feliz e pá, mas sejam mesmo felizes, não há conta de medicamentos que têm que tomar na farmácia para se desequilibrarem a química do vosso cérebro, para se sentirem felizes e continuarem a perpetuar a miséria entre todos nós, espero que se sintam mesmo genuinamente felizes. Conheço muita gente que gosta de futebol moderadamente, nada de mal. Conheço muita gente que acredita em numa religião qualquer moderadamente, nada de mal. Agora, fanáticos, entre os que estão em Fátima e os que vão à luz, até o próprio estádio tem um nome de conotação religiosa, a Catedral da Luz. Isso não é religioso? Alvaláxia. É pá, só não vê quem não quer. Mas o problema é que há muita gente que não quer mesmo ver, porque se um dia deixam de ver e começam a olhar para eles próprios, nós somos o nosso maior próprio inimigo, por isso. Mas aí eu não vos posso ajudar, só, pronto, vou deixar os vídeos que usei, vou deixar algumas referências na página, espero que, eu prometo que o próximo podcast não vai ser assim tão importante como o próximo, se ainda tiver alguém para o ouvir, kts.com, pronto, tudo bom, paz para todos, mais uma vez, paz para todos.